terra em paz, o som de um coração te segue aonde vais. Alguém que não te quis, alguém te machucou, em música refiz a dor que magoou. E quero te dizer, quero te acalentar, quero te querer, quero te ninar, quero te proteger, quero te esquentar, quero só poder, quero te cantar. A pétala, a palavra, o caule musical, a flor pura intocada que afasta todo o mal, o mágico perfume de um amor perfeito, a claridade, o lume da lua no seu peito. Eu tenho que dizer, eu tento te explicar, eu quero só te ter, preciso te encantar. E o que há de ser, que seja como for, eu quero me perder pra sempre em teu amor. Como for, eu quero me perder pra sempre em teu amor. Então me encontrar como eu te encontrei, reflexo do luar no tanto que chorei. Essa coisa antiga, essa nostalgia, como essa cantiga pertence a um outro dia. E toda essa carência, onde colocar? Extrair a essência e te presentear. O balão e o marfim vibrando por você, por você e por mim. Ah, isso não se vê. Se vê no meu sorriso, se vê na luz da aurora, se vê porque eu preciso de você toda hora.